Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. I'm going to go to the hospital.

Thank you. でなぜわけもなく切なくなるのだろう。動くだけでなぜ意味もなく時時してくるのだろう。 Thank you. Thank you. O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas.